Maria Chiquita. Minha paz não tem preço, é isso que eu prezo. Eu não vou ser preso, por isso eu fico quieto. Na hora da treta, nós acorda o prédio. Na hora da foda, nós fode até o teto. Tô caindo fora. Você é bipolar demais, me liga toda hora. Depois quer vir sentar pro pai. Vai se tratar, garota, sai da minha porta. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha porta. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa. Boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Lucas do Mini Mercado Luzimar, pizzaria Daná de Bom. Alô, Vitor Veras, André Celias, o moral de Picoara. Minha paz não tem preço, é isso que eu prezo. Eu não vou ser preso, por isso eu fico quieto. Na treta, nós acorda o prédio. Na hora da foda, nós fode até o teto. Você é bipolar demais, me liga toda hora. Depois quer vir sentar pro pai. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas.